se num dia, com gosto de infância, sem muita importância, procure lembrar. Você, por certo, vai sentir saudades, fechando os olhos, verá. Doces meninas dançando ao luar, outras canções de amor. Mil violinos e um cheiro de flores no ar. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar. Bem profundamente, não queira acordar, procure dormir. Faça uma força, você não está velho demais pra voltar a sorrir. Saltitando, sorrindo a todos que vê. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode sonhar. Você ainda pode.